nós vamos resolver. E eu quero. O nosso amor não é de hoje. E mesmo que ele fosse, faria de novo. Ainda que pareça louco, eu quero te falar. Fale, amor. Devemos arriscar. Você já arriscou. Eu mesmo. Mas nós vamos aguentar. Vamos reviver o nosso amor cada manhã. Sempre que me olhar, eu sei que vai correr bem. Nós dois já sabemos que eu não quero mais ninguém. Isso é Juan. Como é que é? Banda Kene. Eu quero te falar. Fale, amor. Devemos arriscar. Você já arriscou. Eu mesmo ainda me sinto.